Ouça agora na Antena Web Caligrafia dos Poetas. A seguir, não perca mais uma edição de Fala Coração. Há melodias que nos preenchem a alma e nos fazem flutuar por mundos maravilhosos. É essa a oportunidade oferecida por Lúcia, às segundas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, no programa Universo Instrumental. Universo Instrumental. Todas as segundas-feiras, às 23 horas. Só aqui, na sua rádio Antena Web. Que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. Antes que seja tarde. Amigo, tu que choras uma angústia qualquer e falas de coisas mansas como o luar e paradas como as águas de um lago adormecido, acorda. Deixa de vez as margens do regato solitário onde te miras, como se fosses a tua namorada. Abandona o jardim sem flores deste país inventado, onde tu és o único habitante. Deixa os desejos sem rumo, de barco ao Deus dará, e esse ar de renúncia às coisas do mundo. Acorda, amigo, liberta-te dessa paz podre de milagre que existe apenas na tua imaginação. Abre os olhos e olha. Abre os braços e luta. Amigo, antes da morte vir, nasce de vez para a vida. Se ainda vivesse, Manuela Fonseca teria agora 100 anos. Extremamente popular, é um dos nomes mais conhecidos da literatura portuguesa contemporânea e do neorrealismo literário português. Para além de poeta, Manuela Fonseca foi romancista, cronista e autor de várias peças de teatro. Começou a escrever poemas e narrativas desde muito cedo e foi também nessa altura que começou a estar atento ao ambiente social que o rodeava e à agitação da vida política. Mais tarde, através da escrita, procurou travar uma luta pela libertação do homem contra o egoísmo, os interesses mesquinhos e o preconceito. Nascido em Santiago do Cacém em 1911, Manuela Fonseca foi viver para Lisboa aos 12 anos. No entanto, nunca deixou de estar ligado ao Alentejo e às pessoas que lá viviam, e isso reflete-se em muito daquilo que escreveu. Politizado e interventivo, o poeta integrou o Comitê Nacional da Defesa da Paz em 1951 e, em maio de 65, chegou a ser preso pela PIDE. Homem de vários ofícios, trabalhou no comércio, na indústria e colaborou regularmente com jornais e revistas ao longo de toda a vida. A obra poética de Manuela Fonseca é constituída por Rosa dos Ventos, Planície e Poemas Completos. Autor traduzido em várias línguas, morreu a 11 de março de 1993, em Lisboa. Estradas. Não era noite nem dia. Eram campos, campos, campos abertos num sonho quieto. Eram cabeços redondos de estevas adormecidas. e barrancos entre encostas cheias de azul e silêncio. Silêncio que se derrama pela terra escalavrada e chega no horizonte suando nuvens de sangue. Era a hora do poente, quase noite e quase dia. E nos campos, campos, campos abertos num sonho quieto, sequer os passos de Nena na branca estrada se ouviam. Passavam árvores serenas, nem as ramagens mexiam, e Nena, para lá do morro na curva desaparecia. Já da noite que avançava os longes escureciam. Já estranhos rumores de folhas entre as esteveiras andavam, quando, saindo um atalho, veio à estrada um vulto esguio. Tremeram os seios de Nena sob o corpete justinho, e uma oliveira amarela debruçou-se da encosta com os cabelos caídos. Não era ladrão de estradas nem caminheiro pedinte, nem nenhum malteres errante. Era António Valmorim que estava na sua frente. Oh, Nena de Montes Velhos, se te quisessem matar, quem te havera de acudir? Sob o corpete justinho uniram-se os seios da Nena. Vai-te, António Valmorim, não tenho medo da morte, só tenho medo de ti. Mas já a noite fechava a saída dos caminhos. Já do corpete bordado os seios de Nena saíam, como duas flores abertas por escuras mãos amparadas. Ai, que perfume se eleva do campo do resmaninho! Ai, como a boca de Nena se entreabre fria, fria! Caiu-lhe da mão o saco junto ao atalho das silvas, e sobre a sua cabeça o céu de estrelas se abriu. Ao longe subiu a lua como um sol ainda menino passeando na charneca. Caminhos iluminados eram fios correndo cerros. Era um grito agudo e alto que uma estrela cintilou. Eram cabeços redondos de estevas surpreendidas. Eram campos, campos, campos abertos de espanto e sonho. Voltamos na próxima semana com a poesia de José Jorge Letria. Até lá!